Seção 132 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. André Chenier. Na real magnificência dos gigantes, grave como um lacedemônio armoste, André Chenier ia subir ao poste a que Luís XVI subira dantes. Que a sua morte a homem nenhum desgoste e incite o heroísmo das nações distantes. Por isso, ele, a morrer, canta vibrantes versos divinos que arrebatam a hoste. Não há quem nele um só tremor denote. Continua a cantar, a alma serena. Mas, de repente, pressentindo a lousa, batendo com a cabeça no barrote da guilhotina, diz ao povo: é pena, aqui ainda havia alguma coisa. Fim do poema.